ZYC 488. Rádio Câmara FM 96,9 MHz. A sintonia do cidadão. E agora, na Rádio Câmara, a música do dia. Apresentação, Luiz Cláudio Canuto. No dia 14 de dezembro de 2006, morreu aos 76 anos Severino Dias de Oliveira, nascido em Itabaiana. Você conhece o Severino ou não? Olha, Severino foi um grande músico brasileiro, um sanfoneiro estupendo. Além de tudo, era orquestrador e divulgou a música do Nordeste no mundo inteiro. Bom, ganhou uma sanfona de presente quando tinha apenas 9 anos de idade. 6 anos depois, entrou na Rádio Clube de Pernambuco. E 3 anos após, já era do elenco da Rádio Jornal do Comércio. 2 anos após isso, gravou o primeiro disco, em 78 rotações. No mesmo ano, ou seja, 1951, ele teve o seu primeiro sucesso, Adeus Maria Fulô, que hoje é mais conhecida na gravação dos anos 60, feita pelos Mutantes. Aos 34 anos de idade, Severino foi morar em Nova York, onde ficou por 12 anos, e foi o autor do arranjo Pata Pata, de Miriam Makeba. Ele também fez trilhas para o cinema, principalmente para filmes dos Trapalhões. Pouco antes de morrer, ele lançou um disco chamado Sivuca Sinfônico. Pois é, eu tô falando de Sivuca. Sivuca é o tal Severino Dias de Oliveira. Olha, neste disco Sivuca Sinfônico, ele toca com a Orquestra Sinfônica de Recife. Aliás, Orquestra Sinfônica do Recife, né? Assim que eles falam. E tocou 7 arranjos orquestrais de autoria dele. Sivuca morreu depois de 2 dias internado para tratar um câncer que ele tratava já há 2 anos. Ele morreu. Quando ele morreu, ele tinha lançado 33 discos. Essa é a sua carreira, 33 discos. A música do dia, no aniversário da morte de Sivuca, é uma execução de Quando Me Lembro, de Luperce Miranda. Essa música dá uma demonstração cabal da erudicidade, da maestria de Sivuca. Confira. Thank you. Você ouviu Quando Me Lembro, de Luperce Miranda. Quem tocou? Sivuca. No dia 14 de dezembro de 2006, Sivuca morreu aos 76 anos de câncer. A música do dia volta amanhã.